18, do 19, decimal 95, para falar, Max Quebec, obrigado. Estou em Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Quebec, estabilizado em ILS. Bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Quebec, pouso autorizado, pista 90, 080 graus, 099, ajuste de altímetro 1099. 1099, livre pouso, na 10, Papa Romeu, Mike Tango Quebec. Esquerda, proa 220, limite localizador, aguarde a última proa para interceptar o alto. Autorizado, pistão 9735. Na minha escuta até faixa da aerostata. Bravo, Vitor Tango, frequência livre 44. Faixa da bata. Livro A35, Bravo Serra. Então, Romeu, Bravo Serra Serra. Prossegue linha litoral sul, time controle no 208, da regra. 128, muito grato, senhor, o Bravo Serra Serra. Salvador, 156. Linha litoral sul, prosseguindo para o setor do Farol da Barra, o Mike Tango Quebec, na área de Felipe. Ok, então mesmo de peça, para o meu Mike Tango Quebec. Decola da 10, descida saída da Alameda Irume, após decolagem em curva direita, prossegue pelo November 857. Acena 5565, controle no 208. 958, curva esquerda, proa 200, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Curva esquerda 200, separa de graça 8. 65, transponder 8. 1208, controlo 1256. Play Golf Sierra, desça para 4000 pés, o ajuste no 019, inicie redução para 2009. Papa Tango, Eco Delta Foxtrot, ciente. Após parir e voo rotatória, reporte visual com campo. Série 5958 para interceptar o localizador, esquerda 150, desça para 2000 pés, o ajuste no 019, responsabilidade. Para o 5958, esquerda 150, 2000 pés. Bravo Serra Serra, frequência livre. Papa Romeu, Mike Tango Quebec, solo aos 40, táxi à primeira direita, chame solo no 219. Direita 219, Papa Romeu, Mike Tango Quebec. Quebec livrou na Eco o hangar aéreo está. Então, Quebec, bom dia, prossegue Alfa e chamante da Juliette. Alfa e chamante da Juliette, para o meu mais Quebec. F3 no passo. Sabe me dizer que equipamento é esse? É o Alfa 29 da Força Aérea. Paciente, graças. F3 Golf 6203, bom dia. Pro Galeão está autorizado a nível 360. Decola na 1-0. Contra o perfil da saída da El. Leta Irumi, onde intercepta a pena da 857. Após decolagem, curva direita 5006. Transponda. Transponder 5006, controle 1208. Vocês já então, 360 autorizando, decolada 10, andar é o Lady Rumi, a perna 9257, 5006, e 1208 é o controle, já 62, somos 3, está no 28. O que já mais correto, me chama quando pronto para push. Está passando o X-Ray Golf Sierra para obter um maior espaçamento para a aeronave sua frente. Vou na proa 040, responsabilidade. Esquerda 040, X-Ray Golf Sierra. Está reduzindo mais ainda, professor? Beleza, para 2.000 pés, o ajuste no 019, responsabilidade. Gente, para 2.000 pés, vai reportar estabilizado no localizador, X-Ray Golf Sierra. Agora, segurado, secou, estabilizado no localizador. Conselha 5958, chame a torre 11895. Conselha 5958, torre 11895. Vai, que é que você vai até o dia, nós estamos falando de reboque aqui da ponte 5, para 3 em cima, bate 3. Conselha 2, conselha 5958. Conselha 5958. Estado, pouso autorizado, pista 90, vento 050 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 90 no nosso. Conselho 3958, autorizado pouso. Gosserra. Gosserra, é potência do céu. Salvador, bom dia, gol 1790, com informação papá. Gol 1790, muito bom dia, para Recife. Está autorizado nível 370, decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Puca, Jão Aracaju, após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5574, controle 120, decimal 8. Minha torre 118, decimal 95, bomboso. 1895, né? Bom trabalho. 1208, com 790, posição 62. Gente, mantenha-se em regra de voo visual. Autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra. Reporte final para pouso. O Bravo CFR. Autorizado entre Duna e Simbra, vai reportar atrás do CFR. Tango Mike, é que você escuta? Tá visual, tá. Papatango, Eco Delta, Foxtrot, chame a torre 11895. 1895, Delta Fox. Salvador, boa tarde, o Eco Delta Fox está na prova rotatória, visual, tá. Papatango, Eco Delta Fox. Boa tarde, reporte vertical da Inma. O ajuste de altímetro no 0 no 9. Apontará na vertical da Inma, o Delta Fox. Salvo Salvador, está na 281, autorização São Paulo, com o informação papá. Salvador, Papatango, Whisky Alfa Lima. Boa tarde, acione a identificação. Desça para nível de voo 050 via chegada da Mare. Sim. 5003 é o código transponder, o controle 120, decimal 8. 30340, acompanha, recola da 10, da El, Leda, morte para direita, pode. Intercepta até Zulu 10, pulbada, Zulu 16, para botar o Zulu direto para o Chomod, até Zulu 30 em Tite, está conforme o plano. Cena 5003, 108 é o controle. 9881 no portão 9. Completamento correto, me chamo quando pronto para push no 06. Informação de tráfego X-Ray Golf Sierra, um PA31, aproximando para a final 97 na Arena Feliz. Alfa Kappa, receptar o tráfego no Picard. Whisky Alfa Lima, prossiga. Ponte para o Papa Kappa mais um gol. Vai tornar agora, vai tornar porque o ponto de cavalo por um segundo e a ponte procede para a nova linha. Grata pela ponte, o Mike Gustavo. Eco Delta Fox, pouso autorizado, pista 97, vento 050 graus, 05 nós, ajuste de altímetro. Delta Fox, livre pouso na 10, na 10. Uma autorizada em TAP para interceptar a chegada da Maria. Autorizado, manter o high speed e desça até o 050. Papapata, Vitor e Antivitor, aciona a identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060. Controle de Salvador, o Bravo CSA está de volta, Gold. Bravo CSA, frequência livre. Livre, Bravo CSA. Chegou o Serra, muito boa tarde, prossegue alta, chamando o Júlio. Vai ingressar via Alfa e chamar antes da Juliette. A EBTA encontra-se no pátio 5, ao lado da pista 7. Auxiliar. Pátio da Aerostar, na minha frequência. Delta Fox. Mike Tango Quebec, segue a aeronave à sua frente. Até o pátio da Aerostar, cruzamento autorizado. Zero, livre por sendo taxa. Chamada 790. Salvador, voo no 556 para o posicionamento no gate 7. Pela 556, número 2, na TM. Podendo com a equipe de solo, a aeronave da companhia vai iniciar o push no 612, se tem livre, chama o taxa. Eu vou fazer um para o taxa no 556. Troca 23, prossiga. Troca 23, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 09, na proa de ponte, para interceptar a chegada ponte. Troca 4076, aciona a identificação, desça para o 060, via chegada mar. Azul 4076, aciona a identificação, desça para o nível 060 via chegada marítima. Então, antes da Juliette. Batango East Alfa Lima, em qual velocidade de casa? 30. Após o saque remetida, prossegue para Fortaleza, confirmado. Era correção, o Joker 23, após o saque remetida, será a saída a Momo. Zero, aborto 7B, autonomia de 3,35, alterna Fortaleza. Pátio Índia Alfa, ponto de terra 118,95, altímetro 1019. Pátio Índia Alfa, ponto de terra 118,95, ou 790, obrigado, confirmado. Até. Salvador Gomes, Espanha, para ataque com 1,92 a bordo, 3,25 autonomia, até mais Goroso. Patatá, Vitor e Anquivitor, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 9. 3 mil no 0 no 9, isso. Tem alguma possibilidade de passar na porta? Após a passagem do segundo tráfego da Gol, ingressa via Juliette, contorna o pátio, prossegue via Lima, Mike e Quebec, na Quebec, chama a torre 118.95 para prosseguir. 9881. 9881. Livre, puxa, chamitagem. Considera, mantenha a posição e aguarde. Tem que manter a posição e aguarde. A gente já informou a companhia. O operador de guias que não aparece, tem como a senhora dar um reforço aí também? Mas para ela monitorar a nossa frequência, eu tenho certeza que ela já vai se providenciar um para o senhor. Mas é, me escute, aguarda para início do push, eu estou ciente da sua solicitação. Eu tenho uma aeronave linha jet para contornar o pátio. Obrigado. 5 nós, ajuste de altímetro no 0 no 1. Decolapse no 0, bom, 790. 0 nós. 200, Vitor. Bruno 962, aciona a identificação, desça para o nível 050 via chegada Mari. 050 via Mari, bom 962. 12 Salvador, voo no 556, no ponto 0, 0 para o 060-4076. Azul 4076, desça para 3.000 pés, ajuste no 099. 3.029. Está no controle. Autorizado, vamos ganhar e manter a pista no 0, 1, 5, 5, 6. A aeronave que está no contato com o Salvador, a frequência está muito chiada, só se achar aqui no equipamento, por gentileza. Reduza 1,70 nós, desça para 2.000 pés. Ajuste no 0, 1-9 autorizado e LS, foi visto no 0, reporte estabilizado. Reduzindo para 1-7-0, destino a 2.000, autorizado o LSFB. Contato Tango Whisky Alfa Lima, interceptou, cruzou o localizador, pista 1-0. Alfa Lima, completa final, chama a torre 1-8, destino 95. 1-8-9-5, Whisky Alfa Lima, boa. 1-7-9-0, decolado ao 5-8. Chame controle, frequência no 20-8. 208, 790. Boa tarde. Aguarda, por gentileza. Uno 556 alinhado e pronto, 90. Uno 556, mantém a posição, aguarde para decolagem. Mantém a posição, 556. 4 ligou, 790, decola na Puca, cruza 2.000. Bono 790, contato radar na decolagem, suba para o nível 370 via saída Puca. 370 sem restrições, 790. 790 via saída Puca. Reautorizando a decolagem, pista 90, vento no 20 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 90 no 9. Cruzando a decolagem, Bono 550. Positivo, aqui na 3 Lima. Gente, obrigada. Obrigado e boa tarde. Ajuste no 0 no 9, autorizado ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2.199.4076. Aguardando pista livre, o ex que é o Fabinho. X-Ray, Golf Sierra, confirmando o Taxway Quebec. Cruzamento autorizado, pista 1735, reporte na aerostar, livrando frequência OS, X-Ray Golf Sierra. X-Ray Alfa Lima, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10 no 9. 9-2-2-1-7, chegou a 1-6-2, 4 horas com... Copiou a torre em Salvador? poderia reconfirmar a informação? Tudo autorizado, pista 10, vento 090 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 10, 19. Pouso autorizado, isso que eu falei, mano. Obrigado. Controle Salvador Gol 155. Nota radar na decolagem, submantenha nível 360. Após 2.000 pés, voa lenta. 2.000 pés, lenta. 360, 55. Controle Salvador, X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, descending 210-4160. Chinese descent to 050 via Bonsai arrival. Roger, descent to 050 via Bonsai arrival, in my bad. 1-8-3-5. 895, aeronave está na minha frente também, pediu para chamar a torre, 895. Vindo 050-1962. Doutor Yankee Quito. Sim. 1962. Mantenha o 050 após de TAP, conforme a chegada, desça para 2.000 pés, ajuste no 099. No 099, após de TAP, desça para 2.000 pés. Salvador Approach Azul 5048, crossing level 180, descendant 150. Azul 5048, call cabin descendant 2050 via Mari Arrival. 050, Mari Arrival, information Papa. Salvador Azul 4144. Azul 4144. Confis autorizado, 360, apenas 121. Decola da pista 10, primeira curva direita, sai dar bordo, eleva. Controle Salvador, 120, decimal 80, transponda, 5022. Autorizado, confis do 360, 221, decola da 10, da direita, arbor, eleva, 1208, 022. Azul 4144, confirme a curva. 44. Azul 4144, confirme a curva. Direita. Azul 4144, correto, chame push. Correto. Charlie Serra Romeu, confirme a altitude que está mantendo. Ativo, reporta passando através do farol da barra. Ajuste Salvador no 099. Voo 962, autorizado ILS X-Tray, reporte estabilizado. Alfa Papa Vitor, Yankee Vitor, o solo ao 04, livre táxi à primeira direita, chame o solo no 21-9. 219, bom dia, Vitor. E chama no Través de Veracruz. Papá, papá, Vitor e Yankee, Vitor, tá aqui autorizado via Taxi Real, Alfa, Taxi de Juliette, chame na Lima. Estabilizado. Autorizado, Yankee, chama lá estabilizado, 962. Voo no 790, nosso nível 1180, chama Centro Recife, frequência 126.85. 2685, 9790. Salvador, bom dia, TAM 32 no meio, descendo ao 35, São Papá. TAM 32 no meio, aciona a identificação, desça para o 050, via chegada Mari. 050, chegada Mari, velocidade do ainda na pista. TAM 32 no meio, é o número 4, para aproximação, mantenha a via chegada. Joker 23. Reduza para 1 no 709. 2-1, espera no zero. Tucker 2-3, após o toque remetido, prossegue no, em qual nível de voo para Fortaleza? Ativo copiado, 2-1-0. Tango Victor Yankee, Victor, Brasica da Taxway Quebec, quando acha me torre 118-95, via Taxway Lima, Mike e Quebec. B51, alterna 1-3395. 251-3395, obrigado. 219. Azul 5048, request heading Serra Victor 366. Vai. Solo 4076, tá liberando? Solo 4076, tá aqui, eu tô liberando. Tá aqui, foi Alfa, tá aqui, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. B881, autorizado decolagem, pista 10, vento 0, 80 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 0019. Left 360, azul 5048. Would you like us to reduce the speed? It's affirmative. Reduce to until 180 knots. 180 knots, we do 5048. Tokyo 23, desça para 2000 pés, ajuste no 09. Autorizado ILS X-ray, pista no 0, reporte estabilizado. Esse Charlie Terra Romeu reportando através de Bituaçu. Porque 23 segue tráfego 5 milhas, mantendo 1.60 de ground speed, um Boeing 737. Mantenha a escuta do, da torre, aposte na Quebec, ok? K9881, no decolado ao 09, controle 120, décimo 08. 08, bom dia. K9881, contato radar, se me mantém 340, após 2000 pés no Aleda. Quase 2000, Leda? X-ray, Alpha Lima, Alpha Alpha, distance 2000 feet, Canadian 019. 2000 feet, 1019, Lima, Alpha. Estabilizado, 962 da Gol. Lima 62, chama a Torre 1 no 895. 1895, obrigado. A maior disponibilidade de vaga, se era no pátio 4 ou pátio 5, não é isso? Ok, mantenha a posição, eu vou coordenar com a infraero, ok? O Vitor, não tem essa informação. Torre, boa tarde, 962 da Gol. Boa tarde, Gol no 962, pouso autorizado, pista 90, vento 0, 09, ajuste de altímetro 0019. 09, tem pouso autorizado, Gol 962. Vai. Roger, maintain heading 215, Lima Alpha Alpha, post Beijing. 864, autorizado Maceió, nível 350, pesando 17. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda, saída pouca, chamo Aracaju. Controle Salvador, 120, décima 8, Santo Fundo, 5027. Azul 5048, reaching level 050, heading 360. Na sua esquerda, na PUCA, já mora em Caju. 120, é o controle. Lucas 048, turn the right head 060. Right 060, azul 5048. On this end, we're going to cross the lookalike. That's right. Alfa Lima, é a 2? Ok, o senhor vai para o Pat da Aerostar ou o Pat 5? Ok, então o senhor vai prosseguir mesmo para o Pat da Aerostar. Não, esse aí é o pátio 5. Esse aí seria o pátio 5. Eu recebi a informação que a Aerostar não ia dar apoio ao senhor. Recebi a informação da Infraero. Heading 140. Left heading 140, intercept localizer Lima Alpha. Tá 32 no meio, reduza 2009. Azul 5048, intercept localizer. Turn left, turn right heading 125. Report study. Right heading 125, azul 5048. 080 graus, 109, ajuste de altímetro 109. Bono 962, no solo 12. Livre táxi à direita, no solo 21, decimal 9. Direito 219, obrigado. Charlie Romeu Sierra da Pro Campo. Bora no trato, que tá em situação. Papá Charlie Romeu Sierra, chama a torre 198, decimal 95. Chama agora a torre 198, decimal 95, senhora. Obrigado, bom trabalho. Isso é o... a torre? Afirmo, tem vaga sim. Pode prosseguir o táxi, ingressando a 17, reporte livrando no pátio 4, táxi aí, ó. Torre Salvador, Papa Charlie Sierra Romeu. Papa Charlie Romeu Sierra, Torre Salvador. É, Charlie Sierra Romeu, senhor. Charlie Sierra Romeu, Torre Salvador. Pronto, aproximação do farol de Itapuã. Nossa aproximação, como o senhor mandar, ou direto 45 ou sai lá de cabeceira 35. Ok, inicialmente então cabeceira 35, ok, devido ao final, tráfego final ILS, sequenciamento final ILS. Inicialmente final da 35, o vento 08, 0 grau, 08 nós. Ajuste de altímetro 909, informação de tráfego, aeronave da Força Aérea, sua esquerda, não interfira com a final aproximação para a pista 10, o Charlie Sierra Romeo. Reporte na final da 35. Reportará então, senhor, na final da 35, em aproximação do outro, está irado para 35, para não interferir, senhor. Tower, good morning, Golf Stream X-ray Alpha Lima Alpha, and your frequency ILS X-ray 102 inbound. X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, taxi via, continue on approach, expect to runway vacated, wind is 080 degrees on 0 knots, wind is 1019. Roger, continue with approach, Lima Alpha Alpha 1019, Lima Alpha. Checado, Juca 23, autorizado o toque emitido, pista 90, vento 08, 0 graus, 109, ajuste de altímetro 909. Juca 23, vento 32 no meio, reduza para 1,970 nós, para o localizador, curva direita para o A0, 70-055 para o localizador, está autorizado ou interceptar? Na 3216, afirmativo, autorizado na Pro 055. Ajuste de altímetro 1099. O Charlie Sierra Romeo, pouso pairado, cabeceira 35. Pairado na 35, senhor. Papa Tango XZ, Golf Sierra, Torre Salvador. Aproximamento, chame para o táxi, é que o Eagle Sierra. Então, através de Paripe. E... ah, o resto da mensagem foi intercortado. Confirmando, prossegue para Sierra Whiskey Delta Lima. Boa noite, 64, para o táxi com 060 a bordo, 60. 2 horas de destino, não tem nada a registrar. Uno, chamo Centro Recife, frequência 125, décima 1. 25, 1, 9, 8, 1, boa tarde. Tá, para aqui, Júlio 23, Pesquisa Roma, Rachel Controle, 208. Lima, Alpha Alpha, clear to land on 0101, 00 degrees, 10 knots, QNH 101. Roger, clear to land runway 10 Lima, Alpha Alpha. Tenha desça para 3.000 pés, ajuste no 09, Frode Duna, mantendo high speed. Frode Duna, 3.019. Azul 5048, contact Salvador Tower, 118, decimal 95. 11895, Azul 5048, today. Na 32, no meia, desça para 2.000 pés, autoriza 2.500 pés, confirmando, 2.500, ajuste no 09, autorizado o ILS, X-Ray. 732 no meia, está interceptado no localizador. Uniforme Romeu tem condições de reduzir para 160? 160 reduzindo, Uniforme Romeu. Salvador, bom dia, Gol, boa tarde, 1864, no ponto de espera da 10, tá? Alfa, aeronave. Boa tarde, Gol 1864, mantenha o ponto de espera. Seu ponto de espera, 1864. Número 200. Sierra Romeu, considere solo 118. Ao livrar agora a sua esquerda para o 45, frequência livre. Autorizado por Puxa, 4144. 17, Alpha Alpha, Negroti 19, now right here in Congo, on the 121, that's Mona. Hey, 219, you are right, Alpha. Thank you, Paris, Lulu, Inter Papá. Reporta no... através da rotatória. Através da rotatória, para uma flecha, papá. P-Alpha, Lima, Alpha, Alpha, Taxi Approved, vai a Taxi Alpha, Taxi Juliet, Apron 1. Call me again on Taxi Lima. 0 degrees, 10 knots, QNH 1019. 1019, I'm clear to land runway 105048. O XZ Golf Sierra na torre sente. Salvador Tower, there's an aircraft on the ground with transponder on. Charlie Sierra Romeo, sente para essa ali. 356, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Apenas estabilizado, 356, deixando para 2.000. 2 e no meia, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre e o ajuste de altímetro no 099. 19 e 99, autorização de posse da 3, 2 e no meia. Identificação. Achou ruim, identificação. Azul 2743. 2743, contato radar, mantendo 170, voa para o Edmari para interceptar a chegada da Mari, reportando ideal de descida. taxi na Rua de Mário, mantendo 70, reportará no ideal direitinho. 2743, tá bom? Golf Sierra, autorizado ingresso na 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. XZ Golf Sierra. T23, prossiga. T23, aguarde. Thank you. Salvador Brown, good evening. Azul 5048. Azul 5048, aproveitei que vai até que Alfa Rose Short Juliet. Vai Alfa Rose Short Juliet, Azul 5048. Papa Romeu, Zulu, seu papá, faça uma espera na rotatória. Sim, um programado de espera rotatória. Autoriza mil pés, senhora, devido a informações. Isso mantém, no mil pés, Zulu, seu papá. Mil pés. O controle Salvador é Azul 2743, no ponto ideal de descida. Azul 2743, desça para 050 via Mário. Para 050 via Mário. 2743. Sérgio Cabral, frequência livre. Zulu, em Tapapá, mantenha a espera na rotatória, ou no meu pé, chama a torre 1 no 8, 295. 295, poder rotatória, meu pé, papá. M356, estabilizou? Estabilizado, M356. Quem completa a sinal LED, chama a torre 1 no 8, 295. 295, autorizado, solicitado, meu pé, devido a formações. Sim, autorizado, meu pé, sobre a rotatória, aguardando instruções da torre. Zulu, onde é papá? Bem, vamos ficar aqui na rotatória aguardando instruções. Tem previsão de pouso, senhor? Confirme. Tem uma previsão de pouso, nosso slot, o máximo era o 3-2 aí. Quebec. On Taxpayer Quebec, maintain position, contact 118 at 195. Here by Mike, left of Quebec, hold short of 35 and... Hold short on Taxpayer Quebec. Now fourth at your right and then fourth at your left. Mantenha mil pés aguardando instruções e espera sobre rotatória. Mantenha na espera aqui mil pés aguardando, muito graças, senhor. Voo 864, decola sem parada. Agora sim, querido. Mantenha a posição entre o taxi e Juliette. Alfa, vamos mantém o taxi e Juliette, 3 da manhã. Close Juliette, azul, 5-0, foi. João pode prosseguir à esquerda aqui direto para a base da 17. 64. Roger, sir. Your apron is 01. Em posição. Paração aí na chegada que dá para a gente decolar. Filete uniforme Romeu, mantenha 2 mil pés, o vestido orbita na posição duna, curva pela esquerda. Azul 2743, reduza para 2209. 2 para 2209, Azul 2743. Mantém posição Lima Alfa Alfa. Mantém posição Lima Alfa Alfa. Iniciando baixando a órbita na posição Luna 2000, Juliette, informe o meu. Que 23, espaço nível 140, estamos só para Recife, frequência 126.5. Que 23, mantenha a saída, estamos só para Recife, frequência 126.85. Dois ou zero, está autorizado. Reporte final de 3 milhas, cabeceira 17, Zulu em dia papá. Afirmo, reporta 3 milhas da 17, papá. O XZ Golf Sierra autorizado a decolagem, pista 17, vento 080 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 0019. Força Aérea. Força Aérea 59.8, leve de 8 metros para Santa Luz. Essa Força Natal, mesmo 0.0. Força Aérea 59.8, tem aqui da direção para Natal, confirma. Força Aérea 59.8, o plano que consta aqui no solo é para Natal, confirme. Natura, Força Aérea 59.8. Portaria 5958, Natal autorizado. 170, via Zulu 9. Decola da pista 10. Primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nizza. Controle Salvador. 120, 308. Transponder 5575. Autorizado. Ok, para 2000 com 10019. O azul 243. 2743, o camarada estabilizado. Toque 23 prossegue agora com curva direita na proa 160, guardando vetores para final, desça para 4 mil pés, ajuste no 09. 4 mil pés, aguardando vetores para final, proa 160, vou querer sim. Controle Papa Tango, XA, Golf, Sierra, decolou na pouca, cara, se escuta. XA, Golf, Sierra, contato radar, se mantenha 380, saída Puca. A Puca, sobe para 38, Sierra. Toque 23, vai precisar de apoio no solo? Olha, Tio, a gente contacta lá, pessoal, do serviço lá, grato. E transponder. Força 5958, livre acionamento, corte militar, chame para ataque. Para ataque, para final de o general 6356, ingresso de Aquilo, pátio 3, posição 4, Romeu. Fique atento, aeronave no sentido contrário, em breve da Azul também no pátio 3. Ingresso Aquilo, 4, Romeu, 6356. Azul, 5048, now your position is 5 Lima. 5 Lima, 5048. Gol 2067, Guarulhos, pronto com a fila. 2067, autorizando Guarulhos, nível 360, autorizou 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Módica. Controle Salvador, 120.80, transponder 5043. Gol 2067, para Guarulhos, 360, autorizando 10, decola da pista 10, direita da EL, Leda, Módica. 213, autorizado a alinhar e manter o 10. Alinhar, manter, alvo 0. Foi 3804, aciona a identificação, desça para o 050 via Mari. Boa noite, minha vaga. 380, chama agora o centro Recife, frequência 12685. Vai Recife 1285, chegou para o Serra, bom dia. Controle, boa noite, 64, boa tarde. Boa noite, 64, contato radar, subiu, mantenho 350, com ponto autorizado. Central 350, boa noite, 64. 3. Juliette, portão 06, Romeu, Juliette, uniforme Romeu, no solo 32, confirme o bate. Bom. É o azul 2743, já estabilizou? Agora interceptando, fui LS, ok? 3743, completa sinal, chama a torre 1 no 1895. 1895, boa. Air Cruzei Lima Alpha Alpha, it's the tower. Go ahead, Howard. Confirme, your weapon, you'll be the 8.4. We don't know which airplane we're going to be. Quebec, boa tarde. Passaria do 2230, aciona a identificação, desça para o 060 via MAN. Identificou, descendo para o 060 via MAN, 2230. Pode voar direto para Caju, no 864. No 864, mantém a pista da saída. Vai manter. Hey, taxi, but at your right now. Via taxiway, via runway 1-0. Roger, via runway 1-0. O azul 2743, estabilizado na sinal. Fechané 6213, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 nós, ajuste de altímetro 1-0 no 9. Azul 2743, continue a aproximação. O ajuste de altímetro 10019, vento 080 graus, 1059. Batido, 743. Cliente, frequência livre. Whisky Serra, Mike Sama, final Salvador, frequência 119.8. Centro de Amado 8, Whisky Serra Mike. Mike Golf Mike. Paciente, mantenha 105, escuta do controle. Papá, papá, Mike, Golf, Mike, controle. Visual com campo, vento 080 graus, 159. Visual com campo, 2743. Azul 2743, fundo autorizado, pista 90, vento 080 graus, 159. Roger. Golf Mike, vai pousar em Serra Whisky Delta Lima, confirma. Aciona 20.8, boa viagem. 20.8, confirme o vento para o azul 2743. O vento 070 graus, 15 nós. O ajuste de altímetro 019. Doutor Chané, 2.13, boa. Na 3204, reduza 2209. Sané 6213, contato radar, submantém o nível 360 via DEL. Via DEL, 3.